Tô em Salvador, bom dia, tá 3520. Se aproxima, pode estar no zero, está pronto. Tan 3520, bom dia, a linha decola, fixo no zero, vento 150 graus, cono 09. A linha decola 3520. Andrei 520, decolado ao Zuno 8, controle agora em 119, próximo ao 8, bom voo. 19, muito obrigado, até mais. Controle Salvador, alta 3520, passa 1700 agora na terceira da Puca. Andrei 520, bom dia, contato radar, subi montanha 190, sai da Puca. 190 na Puca, alta 3520. Os 2000, pode prosseguir Puca ou Jamon? Autorizado Puca, então 3520. Autorizado Puca, obrigado, então 3520. 3520, São Centro Recife, na frequência 126.85, alterna 125.45. 126.85, 2545. Obrigado, até mais, né? 3520. É bom, bom, bom. Obrigado. Comandor, bom dia, eu vou no 1173. Bom, 1173, bom dia, linha decola, pistola 0, 150 graus com 099. A linha decola, gol 1173, 110. controle. 1173 da Gol? 1173, contato radar, subir mantenha 380, saída da El. 380 na Dael, autoriza a voar da El, dá presente? Após 2000, autorizado da El. 1173. Controle 1173 da Gol, só diz a voar na proa de Movita. Aguarde coordenação com o centro, voo 1173. Vamos solicitar então desvios à direita, devido formações aqui na proa no momento. A gente irá manter aqui proa por quantas milhas? Proa 230 por 40 milhas. Gente, voo 1173. Voo 1173. 173 após desvios, autoridade direto, bridge. Após desvios, bridge, 1173. Voo 1173, chama centro Recife na frequência 133.25, alterna 125.1. 1173. Vitória, bom dia. 5557, aperte o ponto, espera para trás. 5557, a linha decola, 1160 graus, 119. A linha decola, 5557.